tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Pra cá, em Bituba, minha cidade, quem tá à vontade pode chegar. Tô à toa na praia, de boa, na frente da baia, de HB surrado, bermudão largado, mesmo estilo sossegado, sem dinheiro, catarinense brasileiro. Preparem caro, não paro, felicidade, momento breve, raro, é louco aquele que se atreve a recusá-lo. Não tem fim, a felicidade tem. Como disse Tom Jobim, como falou Jorge Ben. Só que eu não penso assim quando eu tô com meu bem. Essa noite eu tô afim, acho que ela tá também. É a flor do meu jardim, a rainha do meu harém. O amor dentro de mim que caminha e eu fico zendo o valor até o fim, não só quando eu tô sem. Por favor, tristeza sai de mim, não entre ninguém. Sonhador, quer ter um din, várias notas de 100. Desejou do Aladim, de mão beijada não vem. Batalhador não pensa assim, só tenho porém. Ninguém nasceu pra ser patim, nem capacho de alguém. Tem neguinho que já mandou Zé Povim pro além. Porque a felicidade foi, a tristeza é refém. Não sou D2, mas dou uns dois curtindo a natureza. A tristeza foi logo depois da sessão, não é surpresa. Porque felicidade, sim.